É Verônica e Mega. Epa! Tira o pé do chão, malucos! Vai! Doida, doido, bater! Olha o passo, beleza, Jonathan! Procurando a namorada que me faça feliz. Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz: paquera, paquera aí. Que hoje eu tô à toa pra beijar você. Paquera, paquera aí. Que hoje eu tô à toa pra beijar você. Como viagem pro Caribe, tudo pago pra mais. Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz: paquera, paquera aí. Que hoje eu tô à toa pra beijar você. Paquera, paquera aí. Que hoje eu tô à toa pra beijar você. Tô procurando a namorada que me faça feliz. Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz: levanta! Paquera, paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar você. Ouve, paquera, paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar você. Tô com viagem pro Caribe, tudo pago pra Bahia. Se tem alguém aí, levanta o dedo e diz: ouve, paquera, paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar você. Beija! Ouve, paquera, paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar. Ai! Será que é você que tá com as mãos pra cima? Será que é você que já entrou no clima? Será que é você que tá com as mãos no céu? Vem de lado e vem de banda pra lua de mel. Será que é você? Beleza? Será que é você que já entrou no clima? Será que é você que tá com as mãos pro céu? Vem de lado e vem de banda pra lua de mel. Me paquera, me paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar você. Me paquera aí. Eu tô à toa pra beijar você. Me paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar você. Eu tô à toa pra beijar você. Ai! Segurando, segurando! Será que é você que tá com as mãos pra cima? Será que é você que já entrou no clima? Será que é você que tá com as mãos pro céu? Vem de lado e vem de banda pra lua de mel. Me paquera! Oh, eu tô à toa pra beijar você. Me paquera! E hoje eu tô à toa pra beijar você. Me paquera, me paquera aí. E hoje eu tô à toa pra beijar você. Me paquera. E aí, cadê a explosão? Cadê aí? Oh! Cadê os fanáticos? Vai tirando o pé do chão. Olha a palminha da mão. Dando gritinho de guerra. Ei! Dando gritinho de guerra. Essa galera é 10. Todo mundo com as mãozinhas. Vai, capim. Cadê os malucos dessa cidade que eu gosto é muito? Cadê os malucos dessa cidade que eu gosto é muito? Dá um gritinho de guerra quem for maluco. Dá um gritinho de guerra quem for maluco. Cadê os malucos dessa cidade? Dessa cidade que eu gosto é muito. Quem for do Flamengo dá um gritinho. Quem for do Flamengo dá dois gritinhos.